mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, estamos já de regresso para mais uma emissão do Ao Canto da Lua, edição 109. Espero que tenha passado uma ótima semana e agora sim é hora de relaxar, de ouvir canções que falam de amor. Ainda para mais, numa semana especial para os corações apaixonados. Esta semana assinala-se o Dia de São Valentim e nós vamos ter aí mais uma hora, claro está, com canções que fazem o seu coração bater fortemente. Fique para ouvir, já a seguir, Alexandre Borges, Amor Impossível, sem ti. Boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Impossível faz. faz doer. Sem ti o tempo já não passa por aqui. Momentos de paixão que não vivi. Dá-me só um sinal e serei feliz. Já não é nova esta canção que acabámos de ouvir, mas tem uma grande letra, é sem dúvida uma grande balada na voz de Alexandre Borges, que também hoje recuperámos no Ao Canto da Lua. Nesta semana vamos ter uma efeméride, claro está, que fala de amor. Vamos ter, aliás, uma declaração de amor já daqui a poucos minutos. Uma declaração de amor especial, aliás, que já foi vista por milhares de pessoas. Já explico tudo daqui a pouco. Para já digo-lhe que a nossa lua nesta semana encontra-se na fase lua cheia. Pensamento para esta edição. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. 'Cause you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, 'cause you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Ao Canto da Lua, as melhores baladas. Distant light, and you and I know. Baladas lindíssimas nos últimos minutos. Esta última, já com algum tempinho, Celine Dion com Think Twice e Michael Bublé, esse romântico que ainda há bem poucos dias esteve em Portugal com o tema Close Your Eyes. Vamos lá então à nossa habitual efeméride. Tenho a providência, a graça de ser forte. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. E numa semana em que se assinala o dia de São Valentim, ou o dia dos namorados, não podíamos deixar de passar ao lado desta efeméride tão especial, ainda para mais num programa que é romântico como nós. Esta é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais, sendo comum a troca de cartões e presentes com simbolismo do mesmo intuito, tais como as tradicionais caixas de bombons ou flores. Em Portugal, assim como em muitos outros países, comemora-se a 14 de fevereiro. A história do dia de São Valentim remonta a um obscuro dia de jejum, tido em homenagem a São Valentim. A associação com o amor romântico chega depois do final da Idade Média, durante o qual o conceito de amor romântico foi formulado. O bispo Valentim lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. Além de continuar celebrando casamentos, casou-se secretamente, apesar da proibição do imperador. A prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens enviavam-lhe flores e bilhetes, dizendo que ainda acreditavam no amor. Enquanto aguardava na prisão o cumprimento da sua sentença, apaixonou-se pela filha cega de um carcereiro e milagrosamente devolveu-lhe a visão. Antes da execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus para ela, na qual assinava como seu namorado ou de seu Valentim. Outra versão diz que no século XVII, ingleses e franceses passaram a celebrar o dia de São Valentim como a união do dia dos namorados. A data foi adotada, um século depois, nos Estados Unidos, tornando-se o The Valentine's Day. E na Idade Média dizia-se que no dia 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros. Por isso, os namorados da Idade Média usavam esta ocasião para deixar mensagens de amor na porta da sua amada ou do seu amado. Atualmente, o dia é principalmente associado à troca mútua de recados de amor em forma de objetos simbólicos. Símbolos modernos incluem, por exemplo, a silhueta de um coração e a figura de um cupido com asas. Iniciada no século XIX, a prática de recados manuscritos deu lugar à troca de cartões de felicitação produzidos em massa. O dia de São Valentim era até há algumas décadas uma festa comemorada principalmente em países anglo-saxónicos, mas ao longo do século XX o hábito estendeu-se a muitos outros países. E hoje, para assinalar a data de São Valentim, vamos passar aqui o som de um vídeo que também já passou na televisão e que, aliás, tem milhares de visualizações no YouTube. 1.982.895 visualizações até ao dia de hoje. Estou a referir-me ao vídeo Só de Mim, que conta a história de alguém que já teve tudo e que só se apercebeu disso depois de perder. Narrado pelo ator Diogo Lopes, escrito por Ana Luísa Bairros e Joana Pacheco. Vamos ouvir. Tu não sabes quem eu sou, mas eu sei quem tu és e só preciso de um minuto da tua atenção. Espero que saibas a sorte que tens. O quanto eu gostaria de estar na tua pele. Poder estar na mesma cama que ela todas as manhãs. Ajudá-la a acordar da má disposição matinal. Espero que saibas que ela não te vai falar enquanto não lavar os dentes. Não é por mal, é por medo de perder o encanto aos teus olhos. Que a consideres um ser humano comum. Espero que saibas que ela gosta de aproveitar cada raio de sol e que o café a deixa mal disposta. Escolhe a roupa que vai vestir na noite anterior só para poder ter mais 5 minutos de sono pela manhã. Que o despertador toca 50 vezes até que se levante e que mesmo assim consegue chegar a hora. Quero também dizer-te que ela adora histórias do fantástico, mas não de terror. Que é capaz de saber o nome de todas as personagens de um livro antigo, mas que não se vai esforçar para decorar o nome de todos os teus amigos à primeira. Porque ela... ela é que sabe de si. Tu nunca serás uma sorte para ela. Sorte é poderes tê-la na tua vida. Sabes, ela não é uma romântica por natureza, mas uma demonstração espontânea da tua parte vai fazê-la fraquejar. Porque ela é segura e doce ao mesmo tempo. Ela não sabe cozinhar, mas vai esforçar-se para fazer o teu prato preferido. E se não estiver bom, ela vai rir-se do falhanço em vez de corar. E quando ela ri, eu tenho vontade de chorar. Não de tristeza, mas porque cada gargalhada é como uma nota musical que toca ao coração e me faz querer dançar. Ela é tudo o que eu queria e nunca soube que tive. Aprende que a arritmia que sentes com ela é normal. E que a falta dela é um vazio igual à morte.

sem dúvida, uma grande balada nestes minutos iniciais da segunda parte do Ao Canto da Lua, edição número 109. Seja muito bem-vindo se só agora entrou na nossa companhia. Ainda tem para ouvir grandes canções que vão tocar certamente o seu coração. Deixe-me dizer-lhe que a vida é por vezes um jogo de xadrez. Se as pessoas utilizarem as melhores táticas, entre um rei e uma rainha, rodeados de bispos que ajudam em cada jogada, devem criar-se duas torres, uma de cada lado, de forma a que não deixem cavalos de Troia e qualquer peão invadir o seu reino. Só assim, e desta forma, é possível ganhar o jogo da vida com um simples checkmate. Eu quero que faças parte do meu clã, mesmo que seja amanhã. Estou na encruzilhada, faz-me mal passada, são coisas da vida. Sopro do vento vai mudar a minha culpa, o meu azar. Não vou me redimir. Começar com os meus passos caminhar na tua direção. Tu és o meu eu, aquilo que sou é teu. Ressuscita-me, muda tudo o que está para mudar. Volta a pôr um brilho no meu olhar. És o meu eu, aquilo que sou é teu. Ressuscita-me, muda tudo o que está para mudar. Ressuscita-me. Eu quero que faças parte do meu clã, mesmo que seja amanhã. Sem dúvida uma grande balada, mais uma aliás a passar por aqui com a banda desenhada e Ressuscita-me. Agora partimos para as nossas habituais sugestões. Agenda semanal. E começamos por Arcos de Valdevez, onde no dia 22 de Fevereiro, na Casa das Artes, atua a partir das 23 horas o projeto Mundo Cão. A entrada custa 10 euros. No Porto, veja o projeto Quad Quartet, é no dia 18 de Fevereiro, na Casa da Música do Porto. custa 8 euros a entrada. O espetáculo começa às 19h30. Em Lamego, atua Camané a 22 de Fevereiro, às 21h30, no Teatro Ribeiro Conceição de Lamego. Já em Estarraja, Glenn Miller Orquestra é no dia 21 de Fevereiro, às 21h30, no Cineteatro de Estarraja. O preço dos bilhetes varia entre os 12,5€ e os 15€. Em Castelo Branco, também Glenn Miller Orquestra, no dia 22 de Fevereiro, às 21h30, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. O preço varia entre os 12 e os 15€. Já em Coimbra, da Happy Mass, é no dia 6 de Março, às 22h, no Salão Brasil de Coimbra. Em Porto Alegre, atua Mísia no dia 7 de março, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. Os preços dos bilhetes variam entre os 8 e os 10€. Já em Abrantes, Pedro Abrunhosa atua a 28 de fevereiro no Cineteatro São Pedro de Abrantes. Em Anhais de Baixo, Santarém, Adriana Lua, a 24 de fevereiro, é uma segunda-feira. Em Estremoz, continua patente ao público essa exposição de Isabel Zamis até ao dia 12 de abril, para ver as suas telas que capturaram o momento em que as cores da primavera alentejana estão no auge da sua intensidade e consegue-o fazer com mestria. É para ver então esta exposição em Estremoz até ao dia 12 de abril. Já em Lisboa, está marcado no Campo Pequeno, no dia 18 de fevereiro, às 21h, é uma terça-feira, espetáculo com os Backstreet Boys. As entradas variam entre os 22 e os 35€. Já em Setúbal, veja o Manipulador, a 22 de fevereiro, na Casa da Cultura de Setúbal, preço de entrada 3€. Em Évora, atua a Naifa, a 27 de fevereiro, no Teatro Garcia de Rezende. Em Vila Real de Santo António, o projeto Castro e Salgueiro vai por lá estar a 22 de fevereiro, às 20h30, no Casino de Monte Gordo. As entradas variam entre os 14 e os 30€. Em Ponta Delgada, marcado está também o espetáculo com Gisela João, a 22 de março, às 21h30, no Teatro Miquelense Ponta Delgada. A entrada custa 15€. E no Funchal, na Madeira, digo-lhe então que a Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta até ao dia 28 de fevereiro o seu espetáculo, dias 14 e até 28 de fevereiro. Portanto, o espetáculo é às 21h, na Igreja Inglesa, no Funchal, dia 22 de fevereiro, às 21h, concerto comemorativo dos 101 anos da Orquestra, no auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira. A não perder, então, também esta iniciativa. E quanto a sugestões, por hoje está tudo dito. Agenda semanal. E voltamos à música agora com Chitãozinho e Chororó. Esta é bem velhinha, vamos recordar No Rancho Fundo. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a luz, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, vem pra lá, os arvoredos já não contam mais. Não se esqueça que estamos constantemente consigo também na internet, no Facebook, basta que escreva Ao Canto da Lua, programa de rádio, ou ainda também no nosso site em www.aocantodalua.pt.vu. Passe por lá, deixe a sua mensagem, é sempre bom ouvir quem nos ouve semanalmente. Continuamos com música, agora para irmos até ao Canadá, recordar esta grande canção de Bryan Adams, chama-se Please Forgive Me. Skin, I remember everything. I remember.